da 3601 com a informação chave no 03, autorização para Congonhas, nível 3, está certo. Da 3601 para Congonhas, está autorizado nível 340, sou da Corda 10. Cumpro o perfil da saída da aula da Bridge, onde intercepta Zulu no 6, Bravo até o Zulu 13. Aciona 5403 no transponder, no 208 é a frequência do controle, então. Autorizado nível 340, para Congonhas, só com o plano de voo, decolada 10, perfil da El, Leda Bridge, apresou no 0, Bridge apresou no 6, Belo Horizonte, pertence. Transponder 5403, controle de saída no 20, decimal 8, na 3601. Controle mais correto, chama quando pronto, trupuxa. Para quando pronto, 3601. Ok, a pista encontra-se fechada, ela vai reabrir aos 0715, ok? Ok, a gente vai coordenar o utilização de pushback para não complicar o horário, obrigado. Gente, me chama quando pronto para o push. Bora, 3601. Salvador, 3601, número 03, pronto para pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Chamar a táxi, 3601. Locomotora, da 3601 para o táxi, com 185 a bordo, 3 horas 47 minutos, alternativa Galeão. E Alfa no ponto de espera, torre 118, decimal 6, altimetro 1014, tá? E Alfa no ponto de espera, torre 118, sozinho no 0 no 4, tá? 360. Alô, Salvador, bom dia, Azul, faixa 3 do Golfo. Qual foi, por gentileza? O Azul, Alfa, xadrez, Golfe. X-Ray, Golfe, prossiga. Alfa, X-Ray, Golfe, solicito autorização de reboque do Pátio 3, o Inger número 3. Está autorizado, reporte ao término. Ok, reportarei o término. Bom dia, Xané 6362, com Guarulhos, nível 340, tá no portão de autorização. Qual foi a matrícula, por gentileza? O Xané 6251, é o Alfa Vitor Quebec. O Xané 6251 para Guarulhos, tem autorizado a nível 340. O senhor vai decolar da 10, cumpriu o perfil da saída da El, Leda Bridge, onde intercepta Bezulô no 0, Snap, Away, Mike India Alpha. Perizulou 4-4. Aciona 5406 no transponder e no 208 controle. Que mantido. Então, só revendo essa saída, estamos autorizados 340 para Guarulhos. Decorando da 10 da Elita Bridge. E aí, segundo o nosso plano aqui, seria da CVE, a Pesuru 16 via PHZ. Confiante. Bom, o plano que eu recebi aqui no seu repetitivo é a Pesuru 10, Snap, Awake, Mike India Alpha, Pesuru 44. Você sabe me informar se a sua empresa apresentou alguma DLA, alguma modificação, alguma coisa assim? Não, não tem como, realmente eu já não sei. O que a gente tem aqui é a Zulu 10 até Bridge de 4 e aí sim a Zulu 16. Gente, vou checar, mantém a minha escuta e aguardo a autorização. Ok, não faz coisa. A 251 na escuta? Você do planeta. Então, eu tenho em contato, foi apresentado uma CHG assim, junto à sala S. A sua rota, é a autorização anterior permanece, porém a modificação de rota. É o Pesulo 10, Briga, Pesulo no meio, Bravo até o Zulu 13. Ah, então tá. Então agora sim. Então Briga, Pesulo 16, BHG 13. Ok, dessa forma então estão autorizados. 340 para Guarulhos. Muito obrigado. Confirma o código transponder, por gentileza. 5406. Me chama quando pro push no 5. Mano, obrigado. Comandando 140, da 3601. 3601, eu chego agora no centro Recife, frequência 1251, alterno 3325. 1251, no 33, decimal 25, bom dia, da 3601. Até a próxima. Autorizado, pushback acionamento no 5. horário da transmissão, 4 horas. PLB. Monumento. Frente em Alfa, posto de espera 118,6, altímetro 614, tem bom voo, 625. 118,6. Antônio Salvador, bom dia, o Xané 6251, 2008. Bom dia, 6251, contato radar decolagem, voo 340, saída da EL. Vindo para o 340, saída da EL, pode curvar a direita para onde está EL, Oleda? Direto Oleda, está livre, o Xané 6251. Roger, Leda, obrigado. Salvador, muito bom dia, aqui é o Tan Mike, Hotel Delta, pedindo autorização de reboque do gate meia dúzia para o gate 7 do pátio principal. Mike Hotel Delta, confirma o seu do pátio. É a posição 7 do pátio principal, pátio 1. Autorizado, reporte ao tempo. Você se encontra no pátio 3, confere? Não, na posição 612 aqui do pátio 1 também. Está autorizado. Anaima 251, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna, 133, décima 1, 251, e a secundária? 133, décima 1, 33, décima 8, é isso? Décima 25. Obrigado, bom dia. Bom, vamos. Salvador Alfa X-Ray Delta, bom dia. Alfa X-Ray Delta, prossiga. Alfa X-Ray Delta, solicitando ligação de reporte da aeronave do Pátio 3 para o Pátio Principal, 01. Gente do Pátio 3 até 1, autorizado. Alfa X-Ray Delta. Gente, autorizado.